Cada objeto sonoro era um veículo para alcançar um novo plano de consciência. Nesta briga nos planos, conclui que não existem planos, mas sim dimensões entrelaçadas, por razão que a consciência não ocupa espaços, mas justamente dimensões que o espaço oculta. Não há nada de novo embaixo do sol. Que não há nada de novo embaixo do sol. Não há nada de novo embaixo do sol. Estamos na esfera da calça não. Da calça não. Da calça não. Estamos na esfera da calça dança, da calça dança, da calça dança. Não há nada de novo embaixo do sol. Que não há nada de novo embaixo do sol. Não há nada de novo embaixo do sol. Estamos na esfera da calça dança, da calça dança, da calça dança, da calça dança. Estando assim no caminho do artesanato, para o artista e finalmente para o sacerdote. Que seja feito isso. Estamos na esfera da calçonança. O que se faz, aquilo que se diz. Que não há nada de novo embaixo do sol. Estamos na esfera da calçonância, da calçonância, da calçonância, da calçonância, da calçonância.